Jornal da Manhã. Geografia Rock. José Mauro Coelho não é mais presidente da Petrobras. A estatal anunciou a sua renúncia em comunicado divulgado nessa última segunda, dia 20. Segundo a Petrobras, a nomeação de um presidente interino vai ser examinada pelo Conselho de Administração da Petrolífera. Ex-secretário de Petróleo do Ministério de Minas e Energia, Coelho assumiu a presidência da Petrobras em 14 de abril desse ano em Assembleia de Acionistas da estatal e foi divulgada a sua saída ontem. A saída do cargo abre caminho para que o novo indicado pelo governo, Caio Paes de Andrade, tenha sua posse acelerada. Coelho havia sido eleito para o cargo após descontentamento do presidente Jair Bolsonaro com a atuação do general da reserva Joaquim Silva, que teve de subir fortemente os valores dos combustíveis nas refinarias para acompanhar a escalada do petróleo na esteira da guerra da Ucrânia. As informações são do portal G1. Os gastos com o cartão corporativo do presidente Jair Bolsonaro aumentaram às vésperas da eleição e atingiram um valor de 1,2 milhão por mês. Desde 2019, as faturas mensais têm ficado cada vez mais altas. O levantamento foi feito pela Folha de São Paulo, usando como base os dados do Portal da Transparência. Os valores foram corrigidos pela inflação do período. A fatura média do cartão presidencial subiu de 736,6 mil por mês no primeiro ano de mandato para 1,2 milhão entre janeiro e maio de 2022, período de intensificação da agenda eleitoral de Bolsonaro, que busca a reeleição. Com o aumento, o ex-capitão bateu recorde em relação aos gastos dos ex-presidentes Michel Temer e Dilma Rousseff. Em período de pré-campanha, em 2014, a petista gastou em média R$ 960 mil reais mensais. Já o seu sucessor, que chegou a ser pré-candidato em um breve período, registrou R$ 560 mil reais de fatura média mensal. As informações são do portal Folha. Em meio ao anúncio de mais um reajuste nos preços do combustível pela Petrobras, integrantes do governo Jair Bolsonaro trabalham em uma minuta de projeto de lei para avançar na discussão da privatização da companhia. A avaliação entre defensores da medida é que os aumentos anunciados pela empresa estão criando um ambiente político favorável ao tema no legislativo. O envio do projeto também poderia alimentar o discurso do governo de que está agindo para solucionar o problema. Segundo fontes do governo ouvidas pela reportagem, um dos modelos analisados pela operação é a conversão de ações preferenciais da companhia, priorizadas na distribuição de dividendos, mas sem direito a voto em ações ordinárias, com direito a voto na Assembleia de Acionistas. As informações são do Poder 360. No depoimento em que confessou o assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips, o pescador Amarildo Oliveira, o Pelado, disse que cometeu o crime porque estava contrariado com as ações do indigenista em desfavor da pesca e da caça ilegais no Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas. Ao revelar o local em que enterrou os corpos, o pescador negou ter executado o crime a mando de alguém. A polícia, no entanto, trabalha com a suspeita de ele ter cumprido ordem de algum atravessador para quem trabalha. O principal suspeito é conhecido como Colômbia, que seria o responsável por comprar toda a produção de Pelado e demais infratores da região. Ele teria ligação com grupos de narcotraficantes da tríplice fronteira com Peru e Colômbia. O Estadão apurou, no entanto, que há outros nomes sob suspeita também. As informações são do Estadão Conteúdos. Um carregamento de cocaína avaliado em mais de 78 milhões de euros foi parar por engano em supermercados da República Tcheca. Funcionários de diferentes lojas do país chamaram a polícia após encontrarem pacotes de cocaína escondidos em caixas de banana. O carregamento, de quase uma tonelada, foi dividido em várias partes. E segundo a polícia da República Tcheca, a origem da droga é colombiana. Mas o destino final possivelmente seria a Alemanha. Nesta segunda, um forte tremor de 6 graus na escala Richter balançou a região de Hualien, no leste de Taiwan. E segundo o USGS, Serviço Geológico Norte-Americano, o tremor aconteceu a cerca de 10 quilômetros de profundidade, às 9 horas e 5 minutos locais. A princípio, nenhuma vítima, apenas pequenos danos. Janet Yellen, secretária do Tesouro dos Estados Unidos, disse numa entrevista que a recessão nos Estados Unidos não é inevitável. Mas após a subida das taxas de juros pelo Federal Reserve, a expectativa é que a economia norte-americana desacelere e passe para um crescimento lento e estável. O Federal Reserve aumentou a taxa de juros de 1,50% para 1,75%. O objetivo é reduzir a inflação, mantendo o mercado de trabalho forte. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas após a passagem de um mini-tornado numa praia no sul da França. Tudo aconteceu na praia da Normandia. E um praticante de kitesurf de 31 anos foi arremessado contra um edifício e morreu na hora. E segundo meteorologistas franceses, esse fenômeno climático extremo não estava nas previsões. O Ministério da Defesa chinês anunciou que o país realizou com sucesso testes de interceptação de mísseis. E segundo Wei Feng, ministro da Defesa chinês, a China vai lutar até o fim para impedir a independência de Taiwan. Mas o teste, no entanto, foi de natureza puramente defensiva. De acordo com o Serviço Secreto Britânico, a Força Aérea Russa está com um desempenho inferior ao esperado no conflito na Ucrânia. E segundo a inteligência britânica, a incapacidade dos russos de perpetrar ameaças aéreas de forma consistente é provavelmente um dos fatores mais importantes por trás do limitado êxito da campanha na Ucrânia. Boa parte da formação russa em combate aéreo tem sido provavelmente muito bem planejada e concebida apenas para impressionar os oficiais superiores. Mas não foi desenvolvida uma iniciativa dinâmica entre as tripulações aéreas. Explosões atingiram o porto ucraniano do Mar Negro de Odessa nesta segunda-feira. O chefe russo da Península da Crimeia informou que as forças ucranianas atacaram plataformas de perfuração que pertencem a uma empresa de petróleo e gás local. Não foi relatado se houve vítimas. Um porta-voz da administração regional confirmou que tinham ocorrido explosões em Odessa, mas sem muitos detalhes. Já um deputado local, Oleksiy Ontcharenko, disse que a cidade teria sido atacada como vingança pelos bombardeios em plataformas petrolíferas perto da Crimeia. Essas instalações são localizadas a aproximadamente 70 quilômetros de Odessa. A União Europeia decidiu estender por mais um ano as sanções à Rússia pela anexação da Crimeia e da cidade de Sevastopol, territórios reconhecidos como pertencentes à Ucrânia. De acordo com o bloco, a inclusão desses locais é considerada uma ação ilegal. Algumas medidas restritivas também foram mantidas. Muitas já estavam em vigor desde 2014, quando ocorreu a anexação. Entre as proibições estão as importações para o espaço comunitário de produtos provenientes da Crimeia ou Sevastopol, assim como investimentos em infraestrutura ou do sistema financeiro. A atuação do setor de turismo nestas regiões também tem duras restrições. Agência Rádio Web com informações internacionais, Norberto Notari. O presidente da Ucrânia afirmou neste domingo que a Rússia deve intensificar os ataques nesta semana. Vladimir Zelensky garantiu, no entanto, estar pronto para combater o que chamou de atividades hostis. Em vídeo, ele declarou que a semana é uma das mais importantes desde 1991. Será a resposta da União Europeia sobre o estatuto de candidato do país a ingressar no bloco. Na opinião dele, não é só a Ucrânia que será afetada pela Rússia, mas todo o continente. Zelensky ainda agradeceu a todos e disse que a força demonstrada até agora significa a vitória nesta segunda. Os ataques russos na cidade de Mykolaiv provocaram 16 feridos, segundo autoridades locais. Algumas regiões da cidade, situada no sul da Ucrânia, sofreram com incêndios. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou a destruição de 20 veículos militares na cidade. Além disso, a pasta afirmou ter atingido com mísseis uma fábrica de reparação de tanques em Kharkiv. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Norberto Notari. Segunda-feira, 20 de junho de 2022, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Leno Falck e estes são os destaques do momento. Gustavo Petro é o novo presidente da Colômbia. O senador de esquerda, ex-prefeito de Bogotá e ex-guerrilheiro, foi eleito neste domingo pela população colombiana com 50,44% dos votos no segundo turno das eleições. Já que no Brasil, visando as eleições de outubro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, reforçou o convite para que o representante das Forças Armadas participe da reunião da Comissão de Transparência das Eleições. O encontro ocorre de maneira virtual nesta segunda-feira. O Ministério da Saúde confirmou o 8º caso de varíola dos macacos no Brasil. O caso foi registrado pelo laboratório de enterovírus do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. O paciente é do sexo masculino, tem 25 anos e mora no município de Maricá. O Ministério da Saúde também planeja aplicar a quarta dose de imunização contra a Covid-19 nas pessoas com idade igual ou superior a 18 anos. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. A Polícia Federal informou que o total de investigados pelas mortes do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Don Phillips chega a 8. Mais 5 homens, além dos 3 já detidos, integram a lista de suspeitos. Ponto final, confira as atualizações do Giro de Notícias da Agência Rádio Web ao longo do dia. Com um cenário econômico instável, de juros e inflação nas alturas, a inadimplência do brasileiro alcança patamar recorde. Isso porque as famílias pagam mais em juros e usam crédito para manter o consumo diante da alta dos preços. Em abril deste ano, a inadimplência atingiu 66.132.670 brasileiros. Este é o maior número da série histórica da Serasa Experian, iniciada em 2016. Para o economista especialista em finanças e diretor da Valorum, Marcos Sarmento Melo, só há um jeito de sair do vermelho. Disciplina para anotar todos os gastos e o que se recebe todo mês. Disciplina para conseguir cortar aquilo que não vai fazer tanta falta. É disciplina para fazer um planejamento quando se precisar comprar alguma coisa. Ao invés de fazer novo crédito, economizar, sempre manter alguma parcela daquilo que recebe guardada, porque assim vai se conseguir planejar melhor quando se necessitar comprar alguma coisa ou em caso de emergência, sem precisar fazer novas dívidas. Para manter a disciplina e ajudar no controle dos gastos, Sarmento recomenda recorrer à tecnologia e à educação. O celular está na mão da maioria dos brasileiros e existe uma quantidade muito grande de ferramentas, de aplicativos que pode ajudar muito na organização financeira. E também, dentro do possível, buscar novas formas de aumentar a renda, procurando maior aprimoramento em educação, em treinamento, em saber fazer coisas melhor do que antes. Outra sugestão do especialista é evitar novos empréstimos. Por isso, quem pretende tirar o nome do vermelho deve tomar cuidado com as financeiras que costumam oferecer crédito para perfis de risco. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Adriana Mesquita. Terça-feira, 21 de junho de 2022. Este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Alexandre Figueiredo e estes são os destaques do momento. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachida, afirmou na manhã desta terça, em audiência pública na Câmara dos Deputados, que não é possível interferir no preço dos combustíveis. De acordo com o ministro, preço é uma decisão da empresa, não do governo. Polícia Federal pede ao Ministério Público Federal prorrogação de 30 dias do prazo para a conclusão do inquérito que investiga a morte de Genivaldo de Jesus dos Santos, de 38 anos, durante uma abordagem de policiais rodoviários federais em Umbaúba, no Sergipe. O objetivo da solicitação feita nesta terça-feira é aguardar os laudos periciais requisitados ao IML e à diretoria técnica da própria PF, pois classifica os documentos como indispensáveis para finalizar a investigação. Ministério das Relações Exteriores parabeniza o presidente eleito na Colômbia, Gustavo Petro. Apesar da manifestação do governo, o presidente Jair Bolsonaro não cumprimentou Petro até o final da manhã. No entanto, Bolsonaro fez críticas ao primeiro presidente de esquerda eleito no vizinho sul-americano. FIFA decide estender até 2023 permissão para que jogadores e treinadores estrangeiros que atuam na Rússia e Ucrânia suspendam contratos e atuem por outros clubes. A permissão é válida até 30 de junho de 2023 e foi tomada por conta da crise humanitária causada pela invasão militar da Ucrânia pela Rússia. Ponto final. Confira as atualizações do Giro de Notícias da agência Rádio Web ao longo do dia. A embarcação em que viajavam o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Don Phillips foi encontrada na noite deste domingo. Segundo o delegado da Polícia Civil, Alex Pérez, de Atalaia do Norte, a lancha estava no rio Itacoaí, nas proximidades da comunidade de Cachoeira. O local foi indicado por Jefferson da Silva Lima, conhecido como Pelado da Dinha, preso no sábado. A lancha encontrava-se submersa a cerca de 20, 30 metros da margem direita do rio Itacoaí. E, além disso, acoplada à lancha, encontramos também, localizamos o motor, né, Yamaha, 40 HP, e quatro tambores. Um estava submerso, amarrado na baleeira, e três tambores em terra firme, né, bem em frente ao local onde encontramos a lancha. A lancha vai passar por perícia nos próximos dias. O objetivo é tentar entender como de fato ocorreu o assassinato. Um laudo de peritos da Polícia Federal confirmou que o indigenista e o jornalista foram mortos a tiros, com munição de caça. Bruno foi atingido por 3 disparos, 2 no tórax e 1 na cabeça. Jadon foi baleado 1 vez no tórax. A PF informou também que o total de investigados pelas mortes chega a 8, mas 5 homens, além dos 3 já detidos, integram a lista de suspeitos. Agência Rádio Web, produção e locução, Leno Falck. O desaparecimento do jornalista inglês Don Phillips e do indigenista Bruno Pereira no Vale do Javari, no estado do Amazonas, chamou atenção para os problemas como a caça e o garimpo ilegal na região. Mas além desses problemas, o território também faz parte da rota do tráfico de drogas que passa pela Amazônia. O doutor em Geografia Humana, professor e pesquisador da Universidade do Estado do Pará, Ayala Colares, explica que a rota começa no Peru e vai em direção ao Acre e ao interior do Amazonas. É uma das mais importantes rotas para o tráfico de drogas, sobretudo de cocaína de origem peruana, que se conecta tanto em direção ao estado do Acre, quanto também no interior do Amazonas, a partir do Rio Solimões. Então há uma conexão por meio dos rios, que acaba dando certo destaque para que a região do Vale do Javari, toda aquela área ali, ela seja envolvida pelas redes do narcotráfico. Ainda segundo o pesquisador, devido à presença das atividades criminosas no local, a região atrai a atividade de facções criminosas. A área do Vale do Javari é dominada pela facção Os Crias, que atua nas fronteiras entre o Brasil, Peru e Colômbia. Destaque, então, para um grupo chamado de Os Crias, facção local que surge a partir da dissidência da família do Norte, a FDN, que atuava mais especificamente em Manaus, mas também em outras regiões do estado do Amazonas. Então, os Crias é uma espécie de facção local que controla essa rota e que tem uma relação íntima também com o PCC, Primeiro Comando da Capital, mas que, de fato, vem aí controlando essa rota, que é uma das principais rotas, por contrabando e por tráfico de drogas. É por meio dessas fronteiras que o Brasil se conecta ao mercado internacional do narcotráfico. Para Ayala Colares, a saída para controlar e quebrar essa rede seria uma colaboração entre as nações para fortalecer a segurança nas fronteiras, devido à sua dimensão territorial. As buscas pelo jornalista inglês e pelo indigenista continuam sem informações sobre o paradeiro dos dois. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, esteve em Tabatinga, no Amazonas, e se reuniu com membros do Ministério Público Federal, com representantes do Exército, Polícia Federal, FUNAI, lideranças indígenas e outras instituições para discutir medidas conjuntas de reforço da presença e atuação do Estado brasileiro no combate à criminalidade de enfrentamento em violações aos direitos indígenas, humanos e outros crimes registrados na região. Sobre o assassinato do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips, o procurador Augusto Aras disse ter tido ciência das denúncias da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Univaja, mas que existe um problema estrutural no tempo das medidas. O tempo da justiça, o tempo do Ministério Público, que é do sistema de justiça, não é o mesmo tempo dos fatos reais. As medidas foram tomadas, lamentavelmente, sem o tempo oportuno para que essas medidas de cautela e proteção fossem efetivadas. Mas voltamos a Brasília também com o propósito de levar às autoridades competentes propostas de reforçar a segurança, mas também estabelecer estratégias de inteligência para aumentar o efetivo, não só do Ministério Público, mas de outras instituições que aqui atuam, para que o Estado brasileiro defenda o que é nosso. O Procurador-Geral da República falou ainda que o Ministério Público Federal pretende atuar para aumentar a presença na Amazônia e regiões de fronteira. Segundo Aras, desde março deste ano, foram nomeados mais 30 procuradores, 10 deles com exclusividade para assuntos ambientais e indígenas. Ele disse ainda que a instituição também vai criar atrativos para servidores permanecerem mais tempo em lugares de difícil acesso. De São Paulo, Luciane Yuri.